assim, ó. Meu corpo só quer ela, mas meu coração quer me deixar sozinho. Vou pesar na balança se eu dispenso ou aceito esse carinho. Pensa bem, ela é só uma, mas vale por cem. O nosso lema é hoje tem. Não vai ter jeito, eu vou me amarrar. Porque ela curte um pagodinho, curte uma gelada, curte a minha turma e topa qualquer parada. Onde é que eu assino? Se ela aceitar, eu levo pra morar lá em casa. Oh, lá em casa. Minha turma e topa qualquer parada. Meu corpo só quer ela, mas meu coração quer me deixar sozinho. Vou pesar na balança se eu dispenso ou aceito esse carinho. Pensa bem, ela é só uma, mas vale por cem. O nosso lema é hoje tem. Não vai ter jeito, eu vou me amarrar. Porque ela curte um pagodinho, curte uma gelada, curte a minha turma e topa qualquer parada. Onde é que eu assino? Se ela aceitar, eu levo pra morar lá em casa. Maravilha! Curte um pagodinho, curte uma gelada, curte a minha turma e topa qualquer parada. Onde é que eu assino? Se ela aceitar, eu levo pra morar lá em casa. Ela curte um pagodinho, curte uma gelada, ela gosta da turma. E quem gosta da turma do pagode faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho aí! Aí sim! Só carinho!